Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo te envolva agora e saiba, Deus é o Senhor e o dono da tua vida. A tua história, o teu destino está nas mãos do Senhor. Cabe a você colocar a tua vida nas mãos do Senhor e o Senhor vai te instruir, vai te guiar, vai fazer como um pai que leva o filho para a escola, pega na mão ali e o acompanha até a porta da sala da aula. Então, saiba, Deus, ele vai te abençoar e no dia de hoje ele vai te abençoar muito. Seja grato a Deus, agradeça ao Senhor por tudo, inclusive quando falecer algum ente querido teu. Eu me recordo quando a minha irmã me ligou no dia do falecimento da minha mãe. Ela ligou para mim e falou: Lincoln, mamãe morreu. E eu, no mesmo instante, me levantei, fui tomar banho e falei para Deus o seguinte: falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me emprestou a minha mãe durante 40 anos. Ô veinha, usei essa expressão, ô veinha abençoada, Deus. O Senhor não podia ter escolhido uma mãe melhor. Que mãe maravilhosa, que mãe espetacular. Que mulher abençoada que o Senhor me deu como mãe. Deus, de coração, Senhor, muito obrigado por esse empréstimo que o Senhor me deu esses 40 anos. Eu estou falando isso para você porque semana passada agora a avó da minha esposa faleceu e Deus foi tão generoso que ela faleceu aos 89 anos e os três últimos dias de vida dela, ela morava em Goiânia, ela veio aqui para Brasília e passou os três últimos dias aqui na nossa casa. Ela almoçou conosco, a minha esposa dormiu na cama com ela, deu banho nela, então assim... quando a minha esposa ligou, falou: ó, minha avó morreu, tal. Eu falei: que glória a Deus, meu amor, olha que bênção, presente o Senhor te deu, fez com que ela ficasse os três últimos dias com você, que presente o Senhor te deu. E minha esposa para de chorar e fala: é mesmo, né? Eu nem tinha percebido esse detalhe. Pois é, como Deus foi generoso com você, glorifique a Deus, agradeça ao Senhor, você pôde dar banho nela, fez a comida dela e conversou, contaram piada, lembraram de episódios passados. Glorifique a Deus, amados. A palavra de Deus diz no Salmo 116:15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte, para quem é crente, para quem anda com Deus, é bênção, é privilégio, é presente de Deus. Vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu vida, aquele que nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Vamos orar, meus queridos. Deus eterno, derrame da tua presença magnífica e abundante sobre todos que estão ouvindo o Caminho Santo. Pedimos que o Senhor venha resplandecer a tua misericórdia, a tua glória e a tua majestade. Deus, nos livre de toda cilada do diabo. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus. Nos livre, Senhor, das tentações. Não nos deixe cair, Senhor, nas ciladas que este mundo apregoa. Oh, Deus, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso espírito, o nosso coração, dando a cada um a certeza que vale a pena te seguir até as últimas consequências. Nós queremos te amar até o fim, nós queremos perseverar na fé, porque aqueles que não perseveram são como as ondas que vão e voltam, mas aqueles que insistem e insistem na sua presença, no devido tempo são exaltados pelo teu nome. E por isso, Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. E eu quero abençoar a todos que nos ouvem, e que eles sejam acendidos, fortalecidos na fé e no vigor que vem da tua palavra por meio do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. seu filho, eu nunca me esquecerei de você. A minha palavra é um desafio, montanhas ou vales você vai vencer. Mesmo que a mulher esqueça seu filho, eu nunca me esquecerei de você. A minha palavra é um desafio, montanhas ou vales você vai vencer. Caminhando assim, seu olhar pra mim me deu nova vida e a certeza de um amanhã de amor e paz. Sei que sou capaz, pois ele me libertou. É o amor, oh, oh, foi amor, ah, ah, puro amor, seu amor. Caminhando assim, seu olhar pra mim me deu nova vida e a certeza de um amanhã de amor e paz. Eu sei que sou capaz, pois ele me libertou. É o amor, oh, oh, foi amor, ah, puro amor, seu amor. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês a respeito de gratidão. Gratidão é aquilo que vai no seu coração, é uma memória sentimental que você carrega, de generosidade, sabendo que Deus me fez bem, alguém me fez um favor, eu sou realmente grato por tudo que o Senhor tem me dado. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, Paulo ele coloca aqui que ele podia todas as coisas, ele tinha força, vigor, o emocional dele era de uma tal forma treinado que, independente dele estar numa situação de bênção ou numa situação de tribulação, independentemente dele estar colhendo o favor do Senhor ou estar ali no deserto, na prova, ele tinha gratidão a Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes, meus amados, o que eu e você fazemos é esquecer, às vezes, de que o favor de Deus, ele é nas mínimas coisas. Esses dias, eu tive uma experiência que eu fiquei, assim, impressionado com Deus. Eu acordei de manhã cedo, era umas 6 da manhã, 5h50, por aí. Virei para minha esposa e falei assim, amor, vamos orar? E ali mesmo, deitado na cama, a primeira coisa que eu falei foi, Deus, obrigado porque no meu quarto eu tenho uma suíte, eu tenho um banheiro que eu posso ir ali no momento que eu quiser, eu não preciso sair fora de casa. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse banheiro dentro do meu quarto. E depois me levantei, tomei banho. Quando eu sento na mesa do café, pego o jornal para ler, qual a primeira notícia que eu leio? Uma moça na Índia, ela sai de casa para ir no banheiro, que era fora da casa dela, para fazer suas necessidades, e aí 4 homens pegam aquela moça, estupram e queimam aquela moça. Estava no jornal de Brasília da semana passada. Amados, a primeira coisa que me veio à lembrança, eu falei, Deus, obrigado porque eu não moro numa situação que eu tenha que ter um banheiro fora de casa, meus filhos estão protegidos, minha esposa está protegida, olha o que aconteceu com essa moça, e na hora eu falei, Deus, obrigado porque eu agradeci uma coisa simples que às vezes nós nem damos valor. Queridos, quando você é grato a Deus por qualquer coisa, saiba, a semente do mais chama-se gratidão. Todas as vezes que você na sua vida for grato, Deus vai fazer com que as coisas se multipliquem. Às vezes a pessoa reclama, ela pensa, ah, eu ganho pouco e está difícil aqui no meu trabalho. Queridos, ganhar pouco se chama desemprego. Desemprego é que é ganhar pouco. Ah, eu não tô no peso que eu quero e meu corpo não está do jeito que eu estou querendo. Amados, quantos estão ali com problema de gordura, aquelas pessoas, gordura óbita, mórbida, uma coisa nesse sentido. Queridos, quantos outros sofrem de anorexia? Quantos outros estão no leito de enfermidade? Agradeça a Deus, Deus te dá condições de você se levantar, ir para uma academia, fazer ginástica, ou mesmo ter força de vontade. Paulo fala uma coisa aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. A partir do momento que você é grato a Deus, você vai saber que você pode falar, Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então em nome de Jesus eu vou comer um pouco menos, eu vou começar a me exercitar um pouco mais, e Deus vai fazer com que a força e o vigor venha sobre a tua vida. A obrigação, meus amados, a gratidão, é uma obrigação do ser humano. É uma obrigação daquele que serve a Jesus, daquele que ama o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Seja agradecido a Deus. E existe uma diferença em tudo dai graças e por tudo dai graças. O em tudo significa que é aquilo que está acontecendo com você. Todas as coisas, a palavra de Deus diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso você, em tudo, pode dar graça. Mas não é por tudo. Às vezes, as pessoas veem uma tragédia, uma morte, um acidente, uma catástrofe. Aí, você não vai falar, morreu 500 pessoas. Oh, glória a Deus. Não é por tudo, é em tudo. Existe uma diferença bem grande dessas duas palavras. Seja grato a Deus. Deus vai te abençoar e vai fazer com que as coisas rendam na tua vida. Fique você na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Você vai ouvir agora

E na realidade, essa dívida não é no sentido de você agora ter que pagar, mas no sentido que sempre nós vamos necessitar do outro, do nosso semelhante. Isso nos leva a uma dimensão de vivermos na interdependência. Ao mesmo tempo que você é independente, você depende. E quando a gente vive dessa forma, a gente vive com as nossas relações de uma maneira muito mais saudável. Eu pergunto e reafirmo ao seu coração, você de fato tem sido grato a Deus? E a nossa gratidão, ela se manifesta não apenas com palavras, mas a nossa gratidão também se manifesta pelas nossas ações. E se você ama o Senhor e é grato ao Senhor, você vai ter prazer em fazer a obra de Deus. Portanto, as ações, os nossos comportamentos demonstram o quanto nós somos gratos ou não diante de Deus. Deus te abençoe e que você seja sempre alegre, contente com tudo aquilo que os outros fazem de bom para você, por menor que seja. Seja generoso nos elogios, na gratidão, na alegria, e você receberá mais e mais da parte do nosso Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, pedir que o Senhor continue te abençoando, firmando os teus passos, fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E lembrando para você o que está escrito no Salmo 118, no verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Saiba, todos os dias nós temos que tomar decisões. Nós temos escolhas a fazer, caminhos a seguir, e muitas vezes nós não sabemos qual o melhor caminho. Mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus, Ele te dá a bênção de Ele inclinar o seu coração para determinadas coisas, ou Ele abrir a tua boca para falar palavras que você nem sabe como saiu ali naquele momento, porque você decidiu no seu coração falando, Deus, seja o meu Senhor, Deus, guia os meus passos, pega na minha mão, Senhor, me ajuda, Senhor, vem comigo. Todas as vezes que você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus, Ele traz luz para você. Jesus, lá no, Salmo, no livro de João, capítulo 1, Ele diz que Ele é a luz, e a luz veio ao mundo, diz a palavra de Deus. Então, quando você se aproxima de Jesus, saiba, a bênção de Deus, esse favor aqui, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Quando você tem luz no teu dia, quando você está vendo as coisas com nitidez, tudo é mais fácil, o perigo se torna preventivo, porque você olha e fala, opa, ali tem um buraco, opa, ali tem uma armadilha, eita, aquilo ali pode me trazer uma situação de embaraço, aquilo ali é um laço, mas você só enxerga isso se você estiver perto de Deus. Deus, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, por isso, vale a pena andar com Deus, vale a pena você jejuar, vale a pena você ir ao monte, ir para a vigília, ir mesmo para a igreja quando está cansado, porque quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Fique na paz do Senhor Jesus. Lembro a você o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br, e lá tem o meu e-mail. Algumas pessoas têm mandado e-mail, pedido orações, eu tenho intercedido a Deus em teu favor, e Deus vai te abençoar, pode ter certeza disso. Fica na paz do Senhor Jesus, um grande abraço, um grande beijo no seu coração, fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando o nosso programa Caminho Santo, hoje segunda-feira. Que a bênção de Deus se manifeste abundantemente sobre a sua vida. Eu deixo mais um versículo para alegrar o seu coração. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu quero também te convidar a você acessar o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Nós temos uma novidade que estamos implementando esses dias, é que colocamos a Bíblia em MP3 para você ouvir, de uma altíssima qualidade. Escute a palavra de Deus, medite nas Sagradas Escrituras diuturnamente e você verá a glória de Deus, a majestade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ser, em nome de Jesus.